3170, solo 1152, direita via eco, pós alfa, Juliette para o 06, parte 1. Fazendo, por favor, é direita. Direita, eco, alfa, Juliette para o 06. Eco, alfa, Juliette 06, 3170. Salvador, na escuta do Mike Alfa Serra. Mike Alfa Serra. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque do gate de número 2 para o gate de número 7. O 9037, bom dia. Ok, professor. É o 951-339-5, negativo 9037. Bom dia, obrigado. Ótimo, o Mike Alfa Serra. Será feito, reboque é informado o décimo, graças a Deus. 250. Torre Salvador, é o Alfa Sierra retornando. Informando o término do reboque, gate número 7. Obrigado, um bom dia, senhor. Bom dia. Trip 5556, corrigindo, bom dia. Identifique, chegada a Mali, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1012, reporte localizador estabilizado, está autorizado final LM. Chegada a Mali, 2000 pés, 3, com a cena de TV. Brisado em LS 5556. Brisado 5556, Torre Salvador, frequência no 895. Bom dia, bom pouso. Torre 895, bom dia. Torre Salvador, bom dia, trip 5556, estabilizado no ILS. Trip 5556, ajusta 10112, a porta baixa travada. Baixa e travou, o 556. Pouso autorizado, pistão 10, vento 050, vento calmo. Pouso autorizado, 5556. Solos 24, de direita, táxi Alfa Juliette para o 08. Alfa e Juliette para o 08. Bom dia, Sam. Mike, Hotel Bravo, no Pátio 3. Mike, Hotel Bravo, prossiga. Solicita autorização de reboque do Pátio 3 para o Finger de número 02, já contactado com a Infraero. Autorizado início do reboque, Pátio 3 reporta ao término, Mike, Hotel Bravo. Bravo, bravo. Mike, Yankee Bravo, parqueado na posição número 02. Bom dia, obrigado. Sim.